Mais um Sins Wave começando aqui na Sins. Tudo bem? Edição número 11. É por um errinho cronológico. Semana passada a gente fez a 12. Acabou pulando um. Mas hoje a gente apresenta a 11ª para vocês. Vai ter muita música boa. É, pra começar, Mata Saudades, David Bowie. É, antes, vamos falar o que vai rolar também ao longo do programa. Vai ter Sense Psicodélico, Wave Psicodélico, Wave Clássico e Wave Chords. A carta de hoje que o Ricardo Marques separou para nós no tarô, no Wave Chords, é a Temperança. Combina com o Sense Wave, né? Aliás, dá uma dica. Eu não sabia nada de tarô. E eu aprendo todas as vezes que eu ouço o Ricardo Marques. Porque aqui na hora, eu ouço, mas eu tô preocupado aqui em fazer as outras coisas do programa. Acabo não ouvindo. Depois eu baixo no formato podcast e ouço. Tô aprendendo muito. Então vai ter essa carta Temperança. E para abrir, David Bowie matando saudades com Black Star.

o som do Radiohead, They Dreamin', de 2016, que é a segunda faixa do álbum A Moon-Shaped Pool. Fantástico! E antes, a música magnífica do David Bowie com Black Star. Essa música que é praticamente a despedida dele de tudo, infelizmente. Despedida da música, da vida. Foi lançada 2 dias antes dele morrer. Oficialmente lançada 2 dias antes dele morrer. Por uma série de fatores, eu tive acesso a ela um pouco antes. A gente nem sabia da doença dele. E eu achei essa música, eu fiquei chocado, porque eu achei ela extremamente parecida justamente com Radiohead, a fase Amnesiac, sabe? E eu falei, nossa, mas o David Bowie vive se reinventando. Depois aconteceu o que aconteceu, ele acabou, a doença foi revelada e ele acabou falecendo, isso num curtíssimo espaço de tempo. O que é uma pena, né? Excelente músico e excelente artista no geral, né? Divo. Bom, vamos pro próximo bloco. Pra começar tem Sam Pepsi. Não se assuste com o nome do projeto. A música é bem legal. Enjoy Yourself com Maxter. We'll be right back. Não, não é defeito. É o Chuck Persons, o codinome do Daniel Lopatin, com Echo Jam and A8, ou a música 8 do lado A, porque esse álbum é inteiro gravado em fita, o Echo Jam. Essa música, ela leva samples de My Love Is Waiting, do Marvin Gaye, e Hearsay, do Alexander O'Neill. Olha que loucura. Bacana, hein? Expoente da Vaporwave, que a gente toca bastante aqui. Vamos pra uma coisa. Ah, não, antes teve o Skylar Spence, codinome do Saint Pepsi, codinome do Skylar Spence, com demais, Enjoy Yourself. Ah, soltar o BG aqui. Essa música do Saint Pepsi, o Enjoy Yourself, ela é de 2000 e... vamos ver aqui, hein? 2014, se eu não me engano. Não custa a gente confirmar isso, né? Não tem porquê, né? A gente passar a informação errada, sendo que tá logo aqui. Vamos lá. Enjoy Yourself aqui tá indicando que ela é de 2014. Opa, eu sabia. Quer dizer, tive que confirmar, né? Mas me parece que é realmente 2014 e o nome dele é Skylar Spence, que é americano, né? Deixa eu ver aqui se é americano ou inglês. Também não custa dar a informação correta. Aqui, ele é nova-iorquino, então ele é americano, sim. E o Chuck Persons Echo Jam é de 2010. Ele que é Daniel Lopatin, que é também o Owner Shrieks Point Never. Ele é inglês, né? Estadunidense também, americano. Então tá aí. Esse bloco mais Vaporwave. Vamos pra uma coisa mais pop agora. Vai ter o Kini, A Bad Dream, aqui no Sainswave. Sainswave. Over every time. the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Band followed in our footsteps, running before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter, with friends around us. The nights of wonder. Looking beyond the embers of bridges glowing behind us, a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. Que música linda! O som do Pink Floyd com High Hopes. A versão que está no álbum The Division Bell, que é um dos clássicos do Pink Floyd, de 1994. Esse álbum, ele nem é da fase principal do Pink Floyd, mas ele realmente fez muito sucesso, tem muita música boa. Acho que a gente pode até destacar essa de High Hopes, que é demais essa música. Ela, no começo, quando eu conheci essa música, eu era criança ainda, né? E ela me deixava até meio em transe. Aquele começo com o piano, tudo muito bacana. E outra música que a gente pode destacar desse álbum é Take It Back, que é demais, música fantástica. Bom, foi aí com o David Gilmour cantando tudo e mais um pouco. Pink Floyd, High Hopes, de 1994, no Wave clássico. E antes, baladinha do Keane, A Bad Dream, que tá num álbum que inclusive nós temos aqui na CD Teca da Sense, o Under the Iron Sea. Demais, eles que são ingleses. É do mesmo procedência é boa, do mesmo local que é o Pink Floyd, também da Inglaterra. Bom, vamos com o Ricardo Marques, a carta A Temperança no Wave Cards. Wave Cards. Boa noite, meu nome é Ricardo Marques e esse é mais um Wave Cards. A carta que eu trago para vocês hoje é a carta da temperança. A temperança é o número 14 no tarô e representa um anjo. Depois que a gente passa pelo trabalho efetuado da carta 13, que é o arcano que comumente as pessoas chamam de morte, que nós já vimos ele aqui no programa, é um trabalho tão intenso que eliminou todo o inútil, abriu um espaço necessário para você poder restabelecer a sua circulação interior. Esse anjo da carta da temperança, ele está manipulando dois vasos com líquidos, e esse é um dos sentidos da carta: a possibilidade de fazer circular, de fazer misturar, de entender a medida das coisas. Tudo isso focando a sua cura, a sua proteção. Porque depois de um grande trabalho de limpeza, é normal que alguma coisa fique mal resolvida ou que algum resquício daquela sujeira e daqueles problemas tenham ficado. A temperança vem para mostrar que agora é hora de fazer esse processo, de se reestabelecer, de se proteger. É um processo que é prudente e atua exatamente na sua saúde, de maneira a atenuar, suavizar ou até temperar algo que ficou um pouco perdido depois do processo que foi passado no Arcano 13. A temperança, então, traz toda essa ideia de proteção, circulação e cura. Dentro da carta, nós podemos ver vários elementos que conectam o anjo que está ali sendo exibido com diversos pontos do planeta Terra, como o solo, a intuição, o conhecimento. Onde a temperança está afetando você? Onde você precisa desse momento de pausa e cura na sua vida? Vamos pensar num equilíbrio dinâmico, num momento de trocas, de reconciliação, já que tudo está voltando a fluir. É um fluxo de energia que precisa ter a passagem de uma fronteira para trazer de volta a harmonia. É hora de viagens, ou até de fazer aquele check-up na sua saúde, com um foco especial para o seu sistema circulatório. Tem algo aí perdendo um pouquinho o prumo, ficando exagerado, que merece ser atenuado. E pelo outro lado, essa carta também aponta para os dois excessos possíveis que esse comportamento traz, que seria a capacidade de uma tendência excessiva à moderação, à mediação, à relativização. Esse é o ponto onde você se encontra, tentando equilibrar tudo de uma maneira que é impossível. Qual está sendo a busca desse equilíbrio? Qual está sendo o encontro com a graça que há dentro do seu espírito? É hora de fazer viagens. É hora de lembrar do que passou. Como fazer esse processo atenuado? Como se curar? Equilibrar o seu humor, mantê-lo aprazível. Ou então, como outro contraponto, um completo descontrole no uso de drogas, ou ainda em outros tipos de substâncias, como por exemplo alimentos, ou substâncias que são disparadas em nós, como o que ativa um encontro sexual, uma compra. A temperança fala também do cuidado com esses excessos e com essas autoindulgências. É por isso que você está passando agora? Busque o equilíbrio da temperança no anjo que existe dentro de você, pois ele está sendo solicitado nesse momento para reequilibrar os seus fluxos energéticos por conta do que vem por aí. A próxima carta que segue a temperança é uma carta que pede um confronto sério e direto com os nossos próprios segredos. Então, para se manter preparado, o melhor conselho é já se equilibrar ativamente e dinamicamente o melhor que você puder agora. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Um grande abraço e até a próxima semana. Esse foi mais um Wave Cards. Fez Wave. Fresh to death and sick as cancer. Here's a punk rock. I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts. But I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time. I would wait a million years. Promise I'll remember. Promise you'll remember that you're mine. Essa foi... Ah, não, esse foi na realidade, porque é uma banda. O Delgados, banda escocesa, com a Emma Pollock cantando tudo e mais um pouco. Reasons for Silence, Eddie Song. É bacana essa música, ela é de... Putz, faz tempo. É do álbum Great Eastern, de 2000. Muito legal. Bom, antes a gente tocou a Lana Del Rey, a diva. Fantástica. Fazia muito tempo que a gente queria tocar alguma dela e vai tocar outras também. Aqui no Sanswave a gente tocou Blue Jeans, que é de 2012, de um álbum que eu sou fanzaço, Born to Die, um dos grandes álbuns da história, vamos dizer, porque é muito bom. Olha, só um detalhe sobre Eris Song, a Reasons for Silence do Delgados, é que é uma banda indie, né? Aquelas bandas indie meio alternativas da década de 2000, 2010, que eu adoro, por sinal. Mas ela é... aí, bom, o produtor é o David Friedman, que é o mesmo do MGMT de diversas outras bandas indies, incluindo Flaming Lips, Weezer, Neon Indian, que a gente toca aqui no Sanswave. Putz, até o Wolfgang, que é uma banda que, meu, eu conheço umas três músicas, mas eu acho as três legais. Bom, tá dada a ficha. Bom, você conhece esse BG, né? Sabe que com ele vem o Wave Diálogos, né? Ou Diálogos Wave. Acho que vai ficar Wave Diálogos. Hoje a gente vai conversar sobre o peso do trabalho. Bom, é notícia aqui no Brasil que o governo do Fora Temer anunciou as mudanças e colocou-as em prática no dia 11/11/2017, portanto, há dois dias. É um negócio meio impressionante, né? Porque a gente teve a notícia que na mesma semana toda a Câmara dos Deputados e o Senado, porque tem um feriado no meio da semana, na quarta-feira, eles emendaram a semana inteira. Eles não vão trabalhar. Essa desculpinha de que vão para suas bases, não vão fazer nada. Eu não vou me estender muito na política pra gente deixar para um outro, mas o que dá para afirmar é que os políticos brasileiros, faz tempo que eles declararam guerra ao povo brasileiro. Inclusive, principalmente para quem é de esquerda, né? Porque a maioria lá é ultraconservadora e de direita, mas é uma guerra declarada, porque, bom, tanto o executivo quanto o legislativo, eles estão cagando para nós. Bom, e nisso acendeu uma luz sobre o que realmente é o valor do trabalho. O trabalho, nós precisamos do trabalho. A gente, infelizmente, tem que trabalhar. Mas se nós não nos organizarmos e não lutarmos por nosso trabalho ser valorizado, ele não vai passar de um fardo na nossa vida. Porque você tem que ser remunerado de alguma maneira. Ser remunerado mal e porcamente, você vai detestar cada vez mais o seu trabalho. Obviamente, ninguém trabalha só pelo dinheiro. Mas você sendo bem remunerado, isso não pesa tanto para você acordar todo dia de manhã, né? E fazer um trabalho com o qual você não concorda e não gosta. Nós temos o poder. Nós. E nós não precisamos de muita gente para fazer uma revolução. Não. Pensa que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. 10% da população se mobilizando são 20 milhões de habitantes. É um absurdo. E é só 10% da população. Vamos reduzir isso. 5% da população brasileira são 10 milhões de pessoas. A gente para qualquer governo na tentativa que tenha de tirar valor do nosso trabalho e fazer com que nós recebamos cada vez menos, trabalhando cada vez mais. Além disso, até para fabricar um robô com o qual o nosso trabalho poderá ser substituído, até para isso precisam de nós, entendeu? Então, eu acho que meu sonho, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, é mobilização. Mobilização, vamos brigar, vamos lutar, vamos mandar mensagens, criar abaixo-assinados, vamos fazer o que tiver que fazer. Porque se nós não brigarmos agora, não é nem que as próximas gerações vão pagar. As próximas gerações já vão pagar a conta. É que nós mesmos não vamos ter mais nenhum direito assegurado, entendeu? Então, vamos lutar para que nosso trabalho não seja só um peso, que ele seja valorizado e que ele seja bem remunerado. Porque valorizar é uma coisa, remunerar bem é outra. Você pode estar num trabalho e todo mundo fala, nossa, que bacana, que legal, mas, meu, comida na mesa, infelizmente, ainda custa dinheiro. E apesar do Wave ser um espaço para você relaxar, também é um espaço que, quando se faz necessário, temos que usá-lo para poder reivindicar. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e deixar esse convite. Entre em contato lá no sensecast.org/contato e vamos conversar a respeito no Facebook e no Twitter também. Vamos nos mobilizar, ok? Esse diálogo fica por aqui. E, bom, Wave clássico, Wave psicodélico agora com Birds Turn, Turn, Turn aqui no 6 Wave. Time you may embrace, a time to refrain. to everything. Turn, turn, turn. There is a season. Turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time to gain, a time to lose, a time to rend, a time to sow, a time for. O som do Bell and Sebastian. Eu queria tocar inteira essa música que eu adoro, mas infelizmente não vai dar tempo. Don't Leave the Light On, Baby. Se eu não me engano, tá naquele álbum amarelinho deles, né? A gente tem aqui na CD Década 100. Mas, bom, antes teve o To Everything There Is A Reason. É o... Nossa, tô fazendo aqui de cabeça. Mas é o Birds com Turn, Turn, Turn. Demais também essa música do Birds. Clássica, né? Bom, é mesmo. Acertei. Pelo menos a cor do álbum, eu acertei. É aquele álbum do Bell and Sebastian amarelinho, que é o Fold Your... Bom, vamos fazer direito. Primeiro soltar o BG. E agora a gente vai lá procurar o nome do álbum, com toda certeza, Fold Your Hands, Child, and Walk Like a Peasant. Que poético. De 2000. É muito bacana, né? É Bela Sebastião, é legal. Eles são bem... indies, né? Meio... As musiquinhas deles são bacanas, porque se você reparar, uma mistura de soft rock, aquela praia meio Carpenters, com as musiquinhas do desenho do Charlie Brown, lembra? Aquele desenho é Snoopy? Com as musiquinhas do Snoopy. Meu Deus, eu lembro. Eu vejo principalmente esse órgãozinho, eu penso, meu, eles viram muito Snoopy na infância, pessoal. Sense Wave fica por aqui. Visite lá a página temática www.sensecast.org/wave. Sensecast.org/contato é o site para você participar, tá ok? Até a semana que vem.